Na edição de hoje do Desporto Antena, Federação Espanhola de Futebol pede desculpa a Mourinho. Frederico Gil está fora do Open da Austrália e fica a par das últimas da Taça de Portugal. Estas e outras notícias, dentro de instantes, é mais uma edição do Desporto Antena. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Quadras. Uma quadra é composta por quatro versos. Os versos compõem poemas, os poemas originam músicas. E as quadras podem ser também épocas, períodos temporais. Tudo junto resulta em Quadras da Música, o programa da Antena Web que lhe permite ouvir um conjunto de melodias relacionadas com um determinado espaço da história da música internacional, mas sobretudo do panorama musical português. Quadras da Música, sexta-feira às 6 da tarde, só aqui na minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Na Antena Web proporcionamos verdadeiras noites elétricas. Electric Nights, para que a tua noite seja repleta de energia. Todos os dias de segunda a domingo, entre as 2 e as 4 da manhã. Electric Nights, na Antena Web. Porque a Antena Web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si, apresenta Panorama Agrícola. Um programa diário de segunda a sexta-feira, que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola. Um programa da EPAGRI, de segunda a sexta-feira, entre as 11h50 e o meio-dia. Aqui, na Antena Web. Começamos a edição de hoje do Desporto Antena por uma situação, no mínimo, insólita. José Mourinho sentiu-se atingido por palavras escritas no site da Federação Espanhola de Futebol. A frase referia-se ao jogo Atlético-Real Madrid desta quinta-feira, na qual se podia ler: Torrente Álvarez vai dirigir sobre o olhar atento de Mourinho, que se considera prejudicado pelas arbitragens. José Mourinho entendeu esta frase como uma provocação e a situação estava prestes a tomar contornos mais delicados, quando hoje a Federação Espanhola de Futebol se apressou a pedir desculpas à aparente provocação lançada pela própria Federação. No comunicado publicado na página, pode ler-se a referência ao facto de ter sido uma estagiária a escrever esta frase e, portanto, que não é a opinião da Federação, mas sim erro de uma estagiária. A frase, entretanto, já não consta da publicação anteriormente feita. Eric Cantona é o novo diretor desportivo do renascido New York Cosmos. É mais uma estrela europeia no futebol norte-americano. O New York Cosmos foi um clube em grande projeção entre as décadas de 70 e 80. Entre 1971 e 1985, venceu 5 campeonatos e teve nos seus plantéis nomes como Pelé e Beckenbauer, que nos últimos momentos das suas carreiras passaram pelo mítico New York Cosmos, que atualmente não tem qualquer equipa a competir nos campeonatos séniores de futebol na América do Norte. Mas Paul Candley quer fazer renascer a equipa e acabou por contratar para diretor desportivo Eric Cantona, que já estava fora dos relvados e do futebol há mais de 10 anos. Depois de alguns papéis no teatro e no cinema, Eric Cantona está de volta ao futebol, e em grande, como diretor desportivo. Há 3 anos, quando tive a ideia de revitalizar o New York Cosmos, Não sonhava que conseguiríamos atrair nomes como o Eric Cantona, refere o agora presidente do New York Cosmos, Paul Candley, que afirma também ser fã de Eric Cantona e de acompanhar os seus jogos na mítica década de 90, em que entre 92 e 97, quando abandonou a carreira, pertenceu à Manchester United. A ideia é ter uma nova equipa do New York Cosmos a competir nas ligas profissionais de futebol nos Estados Unidos da América, tornar-se uma referência no país e depois no mundo. É uma projeção de Paul Candley. Falamos-lhe agora da Taça da Liga. Já se realizou a maior parte dos encontros desta segunda jornada da fase de grupos desta competição, da Bwin Cup. Só faltam realizar três, um deles já está a decorrer, inclusive. O Sporting Benfica Olhanense, no Estádio da Luz, começou às 19h15. Entretanto, o Futebol Clube do Porto Beira-Mar jogar-se-á hoje a 15h para as 21h. Amanhã terá lugar no Estádio do José Alvalade 21 o Sporting Clube de Portugal Futebol Clube do Penafiel a partir das 20h15. Mas já hoje houve alguns jogos, aliás, a maior parte dos jogos aconteceram hoje. A exceção foi feita apenas para um jogo que se realizou ontem, mas já lá vamos. Começamos pelo Grupo A, no Nacional Gil Vicente. O Nacional Gil Vicente acabou com 5 golos. 4 para os da casa, 1 para os do Adelino Ribeiro Novo. Ora, o jogo teve início às 16 horas e logo aos 5 minutos Anselmo já fazia caminhar a marcha do marcador. 1-0 para os nacionalistas, que assim estavam em vantagem. Mas, alguns minutos depois, ainda na primeira parte, aos 38, o Gil Vicente empatava a partida. Aos 38 minutos, como disse, Luís Carlos colocava o jogo em igualdade. Mais golos só na segunda parte e a partir do minuto 23. Aos 68 minutos, Luís Alberto fez o 2-1 para o Nacional e depois foi a caminhada para a goleada. Aos 80 foi Márcio Madeira e aos 85 foi Anselmo que fez o 4-1 final. Aliás, Anselmo que bisou neste encontro. Ora, assim sendo, o Nacional está praticamente nas meias finais. Vamos ao Grupo B, já que no Grupo A ainda falta realizar o Futebol Clube do Porto Beira-Mar. Ora, no Grupo B realizou-se o Marítimo 2, Desportivo das Aves 1. A equipa do Marítimo esteve a vencer por 2-0. O primeiro golo foi marcado logo aos 2 minutos por Luís Olim, num jogo que teve início também às 4 da tarde, no Caldeirão dos Barreiros. Chu, aos 55, colocou os maritimistas a vencer mais confortavelmente, por 2-0. E, através de um pontapé de canto, José Marreco fez o golo, o dente de honra, para o Desportivo das Aves. Marafona foi então batido depois deste pontapé de canto, já em tempo de compensação aos 92 minutos. Ora, a equipa do Marítimo está então também praticamente nas meias finais. Quanto ao Benfica Olhanense, já está então a realizar-se. Vamos esperar para ver depois mais desenvolvimentos. Ora, ontem, no Grupo C, realizou-se às 8h15 da noite um jogo histórico. A equipa do Paços de Ferreira, do Rui Vitória, está bem encaminhada e depois de vencer o Sporting de Portugal para o campeonato, por 2-3, venceu, pelo mesmo resultado e fora, a equipa do Sporting Clube de Braga. O primeiro golo foi marcado por Lima aos 12 minutos e colocou os bracarenses em vantagem, mas depois, aos 24, David Simão colocava a igualdade outra vez no marcador. A equipa do Paços de Ferreira voltaria a marcar aos 28 por Mário Rondon e era assim consagrada a cambalhota no marcador. Ora, a marcha ficou ainda mais preocupante para os da casa quando Pizzi fez o 3-1 para os pacenses. Lima, aos 79 minutos, evitou maiores danos para os da casa, fazendo o 2-3 final. Todavia, insuficiente para sequer um ponto conquistar a equipa do Braga. Já hoje, Guimarães 1, Arouca 0. Os arouquenses estão definitivamente afastados das meias finais, ou da possibilidade de irem às meias finais da Taça da Liga. A histórica participação do Arouca terminou com um golo de Maranhão aos 86 minutos para os vimaranenses. Um jogo com pouca ação. No grupo D, a Naval 1º de Maio empatou com o Estoril por 2 bolas. Ora, Robin Previtali marcou para os figueirenses aos 10 minutos e 5 minutos depois Rui Machado fazia o 2-0 para a equipa da Naval 1º de Maio. Acontece que 7 minutos que estavam envolvidos, o brasileiro Clodoaldo, aliás, aos 22 minutos, através da marca de grande penalidade, fazia o 2-1 para os estoilistas. E aos 39, 17 minutos depois, portanto, Vinícius Recha fazia o 2-2, resultado com que se chegou ao final do encontro. Só amanhã se conhecerá o desfecho desta segunda jornada deste Grupo D, com o Sporting Penafiel a realizar o Alvalade 21 a partir das 20h15 da noite. E no ténis, Portugal já não tem representantes no primeiro Grand Slam do ano de 2011. Guilherme Filho foi o adversário de Frederico Gil, que se despediu hoje de Melbourne depois de ter partido com o francês, que é 12º do ranking ATP. O jogo, que se realizou no Margaret Court Arena, teve um desfecho rápido para o português. O primeiro set foi vencido por Guilherme Filho por 6-4, o segundo por 6-3, e Frederico Gil só deu resposta no terceiro set, ao bater por uns estranhos 1-6 o seu adversário. Rapidamente, Guilherme Filho restabeleceu a ordem, vencendo o quarto e último set do encontro por 6-2, em 2 horas e 28 minutos. Frederico Gil afirma estar satisfeito com a sua exibição, depois de participar, então, neste torneio, em que, pela primeira vez, foi a uma segunda ronda, depois de ter eliminado, na primeira ronda, o uruguaio Pablo Cuevas. Entretanto, e antes de fechar a edição de hoje do Desporto Antena, trago-lhe apenas a informação de que a comunicação social tem vindo a avançar em eleições antecipadas no Sporting Clube Portugal entre os meses de março e abril. A Antena Web sabe que dia 26 de março é uma data a apontar para a realização destas eleições. Quanto a nomes, o de Rogério Alves continua a ser o mais badalado. À partida será mesmo este o principal nome que irá figurar nas listas concorrentes à presidência do Sporting Clube Portugal. Entretanto, José Eduardo Bittencourt manter-se-á em funções até ao final do mês de janeiro. Depois, abandonará em definitivo a direção do Sporting Clube Portugal. E é com esta informação que fechamos a edição de hoje do Desporto Antena. Amanhã estaremos de volta às 8 da noite com mais desenvolvimentos, certamente dos quais farão parte os jogos do Futebol Clube do Porto e do Sport Lisboa e Benfica. Boa noite e até lá!